sol que clareia meu dia. Mesmo que não veja a lua, as estrelas que brilham, lembrarei da oração sagrada do livramento, da peste perniciosa, o laço do passarinho. Até Jesus, aqui foi traído, três vezes negado por um dos seus discípulos. Na Santa Ceia veio a revelação, campo minado dos antigos. Sem pólvora, canhão, no tempo de hoje não é muito diferente. Até o diabo se apresenta em forma de gente. Não contrata assinatura, é o seu critério. Aqui ser rico e derreter ouro no inferno. No caminho das trevas, o crente vira santo. Me julga tanto que esquece que é ser humano. Deus que creio não é isso que cê tá falando. Quantos na fé, enquanto você esquenta o banco, Senhor. O teu exemplo demonstrou humildade. Perdoou a prostituta, convivia com os pobres, multiplicou os pães, transformou a água em vinho. Aqui o filho do juiz atia fogo no mendigo. A justiça brasileira se semelha ao eclipse. A chuva do nordeste, a praga do apocalipse. Não tô sozinho, mesmo na escuridão. Deus me cubra com teu sangue, inimigos cairão. Deus me cubra com teu sangue, inimigos cairão por terra. Deus me cubra com teu sangue, inimigos cairão por terra. Deus me cubra com teu sangue, inimigos cairão por terra. Deus me cubra com teu sangue, inimigos cairão por terra. Mesmo na guerra, nas trevas. No momento em que Jesus foi crucificado, coroa de espinhos, sangue no rosto, mão e pé furado. Cantar vitória, agora o reino é nosso. Enquanto Jesus descia no inferno, tomava a chave do diabo. Não vou ficar esperando flecha serem lançada. Que o Salmo 109 se cumpra com a palavra. Que o raio da justiça se repita. Manda um no fora, o outro na delegacia. Não permita que o PM ganhe a nova medalha. Com sangue do inocente provando justa causa. A lágrima da senhora não é só de tristeza. É sede de vingança pra arrancar sua cabeça. Cada um no barraco tem um depoimento. Revoltado, triste, sangrento. Meu inimigo é aquele que matou meu filho. Forjando droga, tiroteio no final sendo aplaudido. O detento que perdeu 50% da vida. Carrega o trauma do choque, tortura da polícia. Se ele fosse indenizado depois de perder sua família, investiria em armamento pra um ataque terrorista. Tudo luz pede um minuto de silêncio. Flores, velas acesas, lágrimas no enterro. O que motiva a guerra com um ódio acumulado é o mesmo que chicoteou Jesus crucificado. Deus me cubra com teu sangue, inimigos caíram por terra. Deus me cubra com teu sangue, inimigos caíram por terra. Deus me cubra com teu sangue, inimigos caíram por terra. Deus me cubra com teu sangue, inimigos caíram por terra. Mesmo na guerra, nas trevas.